é feita de momentos bons, ruins e também neutros. Cada passo tem seu tempo, cada riso traz segredos. Na tristeza a gente aprende, na alegria a gente voa, e no silêncio entende que vou ligar para a tua dona. É que no final vira adrenalina, cada emoção que vem ilumina. Se for dor ou se for paixão, tudo pulsa dentro do coração. É feca de lamento, oh, punho ficando em ventos. Nada gosta de seu tempo, nada de tocar sabedos. Não desprecia, nem só aprende. Parada que a bem sopola, e esse penso tem no que sendo do alerta pela palavra. É de você dar. Eu não vou.